Panorama Agrícola para 17 de novembro de 2015, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, eu sou Mauro Moirer e este é o Panorama Agrícola que tem na mesa de som o Eduardo Maia. Hoje, terça-feira de lua nova, 17 de novembro. Sempre que eu pago O campeia. ditado é: mais vale um vizinho por perto do que um irmão longe. Projeto Flora Catarinense EPAGRE estuda o lançamento de um cultivar de guaco. Confira também as palestras técnicas na Festa das Flores em Joinville. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Os alimentos mais vulneráveis à contaminação são carnes e derivados, ovo, peixe, marisco, molusco, leite e produtos lácteos, porque são ricos em nutrientes com alto teor de umidade e baixa acidez. Os micro-organismos podem estar por toda parte e crescer rapidamente. Assim, cuide para o armazenamento ser correto, as condições ambientais serem favoráveis e para que esses alimentos sejam bem manejados, cuidando assim da sua higiene pessoal e da higiene dos utensílios. É hora das notícias. Começa hoje em Joinville a Festa das Flores. O evento vai até domingo. E na programação técnica há uma série de palestras interessantes para quem trabalha com floricultura e plantas ornamentais. Por exemplo, na quarta-feira, dia 18, haverá a palestra Luz e Sombreamento para Plantas Ornamentais, com o engenheiro agrônomo Gilmar Zafari, da EPAGRE. Também na quarta-feira, José Ângelo Rebelo, engenheiro agrônomo aposentado pela EPAGRE, vai falar sobre fitopatologias em plantas ornamentais. E na quinta-feira, dia 19, Gilmar Germano Jacobovski, engenheiro agrônomo aposentado pela EPAGRE, vai falar sobre viveiros para plantas ornamentais. Festa das Flores em Joinville, de hoje até domingo, em Joinville, a cidade das flores. Jovens rurais são tema de estudo de pesquisadora francesa aqui na Serra Catarinense. A doutoranda da Universidade de Lumière Lyon 2, na França, Hélène Chauveau, esteve em Lages, Campo Belo, Cerro Negro, Palmeira e Bocaina do Sul, entrevistando jovens rurais e coletando informações para sua tese em geografia rural sobre práticas culturais e atividades de lazer dos jovens. O doutorado acontece junto com o programa de pós-graduação em agroecossistemas da Universidade Federal de Santa Catarina. E a pesquisa está sendo desenvolvida em dois territórios de Santa Catarina, que compreendem as regiões de Lages e São Miguel do Oeste, além de uma pesquisa adicional em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A pesquisadora francesa pretende abordar, a partir do ponto de vista da juventude, a noção de campo não só como um lugar de produção agrícola, mas também como um lugar de vida e sociabilidade, indicando alternativas que procurem disponibilizar espaços e equipamentos sociais orientados para o desenvolvimento de atividades culturais e de lazer para os jovens rurais. Para a pesquisadora francesa, a debilidade no acesso à cultura e ao lazer está tão ligada ao êxodo rural quanto à falta de renda e de oportunidades de trabalho. Prodaps, empresa processadora de mel sediada em Araranguá, levou a primeira colocação na categoria especial Pequenas e Médias Empresas do anuário Melhores do Agronegócio, da revista Globo Rural. Apesar do consumo doméstico crescente de mel, o alvo da Prodaps está no exterior. O mel é destinado tanto ao consumo in natura, em potes, como para a indústria de iogurtes, cereais e até de cosméticos. A maior parcela do mel exportado pela Prodaps tem como destino a União Europeia e os Estados Unidos. O resultado da empresa nos últimos anos reflete um aumento grande no volume de mel vendido para compradores estrangeiros. Só em 2014 foram mais de 6 mil toneladas, quase o dobro do que vinha sendo embarcado pela empresa até 2013, ou quase um quarto do total exportado pelo Brasil. O número mantém a Prodaps no topo do ranking das empresas brasileiras que mais exportam mel. Ao todo, as vendas externas brasileiras de mel somaram 25 mil toneladas no ano passado. Confira a entrevista de hoje. A Ipagre faz experimentos para lançar em um ou dois anos um novo cultivar de guaco para servir de alternativa de renda ao agricultor familiar e abastecer também a indústria farmacêutica. Informações com o pesquisador Alexandre Visconti. A nova meta agora do projeto Flora Catarinense com relação a plantas bioativas é o estabelecimento de uma cultivar de guaco que pretendemos lançar nos próximos 2 anos. Então agora estamos fazendo os ensaios regionais para em 4 pontos no estado, um ao sul do estado, um ao norte, aqui no litoral e no Alto Vale de Itajaí, onde vão ser implantados os ensaios. E aí, a partir daí, vamos avaliar os teores de cumarina presentes nessas plantas para a gente poder lançar, então, a cultivar de guaco, que será um novo produto do Projeto Flora. O ouvinte urbano está acostumado com bala de guaco. O que é o guaco? O guaco é uma planta herbácea, foi a primeira planta oficializada pela Anvisa como uma planta medicinal. Ela tem um efeito expectorante, né? Então é usada, é muito boa para os pulmões. E o princípio ativo é a cumarina, então isso é que nós pretendemos estabelecer, plantas que têm um melhor, maior teor de cumarina para a indústria farmacêutica. Já tem produtor cultivando guaco em escala comercial? Tem produtor cultivando guaco aqui próxima à região do litoral, próximo a Porto Belo, mas uma concentração maior é no sul do estado, né, onde tem uma indústria que absorve essa produção. E ela também é uma parceira nossa, a Austin, né, onde ela tem um produto, um extrato à base de guaco, e que hoje acredito ser a empresa em Santa Catarina que mais está utilizando a planta. E os benefícios do guaco seriam esse... O efeito expectorante. Então, que nós fizemos um trabalho de seleção, né, fruto de 10 anos de seleção, aí de coleta de materiais, de 42 linhagens diferentes que tivemos aqui dos materiais, foram chegar com materiais variando com 5 a 10 vezes a concentração de guaco em relação, de cumarina, desculpa, em relação aos materiais tradicionalmente cultivados. A cumarina que teria esse efeito expectorante. Isso, a cumarina seria o princípio ativo que tem o efeito expectorante. Quando se faz esses experimentos, Alexandre, se avalia também efeitos benéficos e colaterais? Não, nesse ponto que nós estamos avaliando são os efeitos agronômicos, né? As características agronômicas da planta, quanto à produção de massa verde, manutenção, os teores de cumarina presentes, a produtividade, rentabilidade e adubação, né, resistência a pragas, resistência a doenças. Esses são os critérios que nós estamos avaliando. Pode ser uma alternativa de renda para o pequeno produtor? Sim, uma alternativa de renda ao produtor. Hoje, dentro dessa oferta, esses novos materiais aí que estão sendo testados, se forem aprovados, estão sendo oferecidos pela indústria, né, em torno de R$ 29 a R$ 30 o quilo da matéria seca. Né? Então, isso, você pensar isso em meio hectare como alternativa de renda, já tem uma renda adicional aí para o produtor. E são safras anuais? São até 2 cortes anuais, né? Então é uma planta perene, essa é uma outra vantagem dela, você pode tirar até 2 cortes anuais tranquilamente. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o pesquisador Alexandre Visconti sobre uma nova cultivar de guaco. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola.